faz você mesmo o seu nome na capinha. Aí, tarefas que derivaram daí foi descobrir o esquema das tais das capas. Eu vi alguns sites enquanto a gente falava. É, eu fiquei de ver isso, a Lilian também, que a gente vai tentar conseguir uma doação aí. Isso depende do modelo do banco para ver se dá pra gente fazer alguma capa diferente. A gente chegou a falar de tecido diferente, de cor diferente para ficar mais bonitão, se isso aumenta a custo. Corrido, pode pegar. É que tem que colocar o nome também. Mas olha, de qualquer maneira, não acho que é um grande. Não, é que são 50 também. Não acho que vai ser, não é muita coisa. É. Enfim, a gente tá querendo fazer na mesma vibe da camiseta. Aí a outra coisa que tem que fazer é comunicar esses doadores, pedir pra eles enviarem o nome, o que eles querem no banco e fazer essa proposta. Chega, venha num mutirão. A gente tá marcando 11 e 12 de novembro, que é o último mutirão pra essas coisas que são mais retoque final. E faça o seu nome no ônibus, ou então manda pra gente, que a gente aplica como padrão. É, num stencil qualquer. Isso foi o que a gente falou de parte interna. Tem uma parte de boniteza que interage com a parte interna, que é saber o que vai ter no tal do Hack Lounge. E se cabe alguma coisa estética ou precisa de alguma coisa estética nisso. Mas aí depende da infraestrutura se resolver primeiro. E, enfim, elas resolvendo, estamos aí. Acho que esse tipo de piração maluquice assim, faz mais sentido depois que você entra no bagulho e fala assim, ó, tá aqui sua tela. Não, total. Por isso, ó, o negócio foi o seguinte, a gente tá jogando o mutirão do dia 11 e 12 de novembro, que é o último, pra ser a data de fazer essas coisas. Boa. O que for bolado no meio do caminho, que aí tem bastante tempo, é retoque final. Tem que estar tudo pronto já foi colocado. Que é a hora do negócio rolar. Aí parte externa do ônibus, a gente queria que o ônibus fosse pintado, que ele carregasse alguma coisa de arte, alguma coisa bacana. E a gente estava em dúvida se isso podia ser feito numa oficina, de forma colaborativa. Porque a gente achava que ia ser mais legal, que ia responder mais a ideia de abertura que a gente tem para isso. O Will falou de um grupo que chama Grafite com Pipoca, e aí a mágica aconteceu, que o Grafite com Pipoca chegou na sala. Ele brotou. Aí a primeira tarefa que era contatar o Grafite com Pipoca, a gente já cumpriu. Uma coisa que eu acho massa da gente fazer, de repente, esse lance de grafitar por fora e tal, assim, não sei se, tipo, pintar direto em cima da lata pode ser um negócio estranho, mas a gente meio que, sei lá, encapa ele com aquele material que o pessoal faz adesivagem, e aí se quiser trocar o grafite, você arranca tudo. Não, tem um monte de ônibus grafitado. Eu acho que é legal manter. É porque assim, você repintar a lateral inteira do busão custa R$7.000, entendeu? Tem as camadas na história do ônibus. Mas cara, o que eles estão falando é de inclusive aproveitar o que tem da camada de baixo do ônibus. Não, eu sei, mas eu digo pra gente, sei lá, uma vez por ano rolar um esquema desse de regrafitar o busão. Tá, então, a gente nem falou disso. Outras quando que vai trocar? Só pra dar um toque, pra você fazer a funilaria inteira e tirar toda a tinta do busão custa 7 pau. Você seria tirar toda a tinta pra botar o busão? Você contratar um funileiro que vai lá de material, e mão de obra. Pra adesivar é o custo do material do. E aí você joga fora, depois daquele material. É impressão e o material assim? É mais caro. Tipo, mas às vezes joga fora e fazer não tiver tudo. Como assim? Você joga fora uma matéria-prima. Mas, meu, você vai jogar fora 25 quilos de tinta com solvente químico. Gente, ó, posso dar uma dica metodológica? Essa não é a thread, esse é o import back da thread. Acho que a gente não vai poder fazer todas as conversas hoje. Não, só pra. A gente continua falando disso no decorrer. Olha, desculpa, é que eu queria ter participado, não participei, porque eu tava em outra mesa, entendeu? Não, mas a gente vai ter espaço pra ir falando das coisas ao longo do tempo. Okay, então, só isso. Acho que não adianta. É que aí, tipo, tem discussão que não dá. Nossa, mas next. E aí, a ideia é fazer uma oficina mesmo, dia 11 e 12, uma oficina aberta, convida um monte de gente que vem pintar o ônibus, grafitar o ônibus. Eu tinha comentários, mas eu falei na lista. Não, comenta, então. Não pode. É. Comentário pode. Ele quer trollar, gente. Deixa o menino trollar. Vai lá. Não, porque quando você fala oficina, né, o que você quer dizer com isso? Eu vou pintar o ônibus? Se você quiser, sim. Eu desenho mal pra caramba. Vai ficar feio. Não, eu vou fazer um pouquinho pra você, cara. Fazer a base. Vou deixar assim. E aí, por isso que foi essa sugestão. essa do grafite com pipoca por uma metodologia que eles já têm de envolver pessoas interessadas envolver no artístico e aí ensinar minimamente a técnica. Mas a ideia também é trazer pessoas artistas que trabalham com isso para poder fazer parte. Não, a gente confia na sua autocrítica. Se todos fossem igual. Achei tão lindos os trabalhos do seu iPad. Você faz a lápis se quiser. A gente depois passa por cima. É isso. Fazer com isso. Vamos lá, tem mais cinco. Pra oficina tem duas coisas. A gente pode tentar... Tem uma empresa que é parceira do Grafite com Pipoca. A gente vai tentar bater na porta e conseguir as tintas. E a diária do artista que o Bruno contou pra gente é 100 pratas. De repente dá pra fazer uma micro bolsa quebrada aí, tipo, chamar 10 negros, que seja artista mesmo, pra vir ajudar a fazer. Mas antes da oficina, a gente vai fazer uma... Pensou em fazer uma chamada pública para as pessoas mandarem artes e referências pro ônibus. Que não significa que elas vão parar no ônibus, mas você tem uma ilustra linda que você quer ver no ônibus, manda que a gente, no dia, abre tudo isso e vê o que, que dá pra fazer. Uma chamada pra referência. Para as pessoas mandarem pela web, não é nada demais. Aí a gente vai contatar grafiteiro, artista, grupo que possa participar dessa história, listando um monte de gente já. A gente pode fazer chamada para eles enviarem propostas e não referências. Proposta mesmo. Eu gostaria de fazer, eles fazem um esboço. Não, eu acho que a pessoa pode mandar propostas. Mas se a pessoa não sabe desenhar, ela pode mandar referência. É porque assim, o que eu não queria. Sim, mas é que a gente vai direcionar a microbolsa para umas pessoas. A gente precisa. Na real, não. A ideia é direcionar a microbolsa para artistas participarem do profissionais fazer. Eu acho assim, a microbolsa para o desenho, a gente vai correr num esquema concurso, que eu acho que não é o ideal, num esquema mosaico de coisas que não conversam entre si, que eu também acho que é o ideal. Tipo, meu, você quer pintar tal coisa? Vamos, aparece no dia. É a sua melhor chance é ser uma das pessoas que vem no dia participar da oficina, porque aí você... briga pro seu negócio aparecer lá, entendeu? É, a coisa vai ser feita na hora, assim. Na tipo, hora. Você tem um olho ali, os caras sempre rabiscam na hora e já fazem o projeto. Que era meio que a gente não sabia se era possível fazer, mas que esse pessoal faz assim, entendeu? Vai, para na frente do muro, na hora já tem uma ideia do que quer fazer, do que não quer fazer, mas faz na hora com uma comunidade e ainda faz uma animação em cima, que é muito legal. Mas aqui a gente vai imprimir umas referências pra bolar na hora? É, a ideia é que se as pessoas quiserem dar pitaco na arte do ônibus, elas mandem referências, ilustrações, ideias e coisas assim. E a gente vai contatar alguns grupos e amigos que já apareceram na história, montando uma listinha. Outra coisa, fazer uma pesquisa do código de trânsito, porque parece que tem um nível máximo de descaracterização do veículo que você pode chegar. Então, se seu ônibus é branco no documento, ele tem que ser minimamente branco. 50% mesmo. A gente não sabe se isso é real, mas isso é uma coisa que nós vamos ter que fazer. Ele não escolheu a compra do meu. A gente não sabe se isso é real, nem se a gente vai respeitar, mas a gente precisa fazer. Não, entre 7 pontos, mas então, a gente não fazia. Pelo que a gente viu no código, não tem porcentagem nenhuma. Então, se eu deixar um ponto branco, eu posso falar que é branco? Mas Dani, pega em fórum de tuning que os caras devem discutir bastante. Ah, posso contar? Verdade. Pelo que eu estou falando. Da vida, tipo, é bastante flexível. É tudo que depende de fiscalização do Brasil, a gente vai ficar bem tranquilo. Se você tivesse, é possível licenciar ele já como descaracterizado. Ah, é. Então, mas isso que você está falando, eles podem saber. O licenciamento tem como conseguir dizer que o ônibus tem permitido rodar com uma modificação na sua estrutura. Aí a gente dividiu umas tarefas. Eu vou me articular com o Bruno essa semana para sacar, tipo, o custo mínimo dessa história da pintura do ônibus, passa por isso que você falou, saber se precisa de uma base, passa por ir atrás da empresa que vai dar as tintas, passa por fechar quantos artistas a gente precisa no mínimo pra sair uma pintura, porque o problema é isso, chegar no dia 11 e não ter ninguém pra pintar, entendeu? Então, acho que vamos fazer a microbolsa com gente bacana, tal, pra trazer. A Lívia ficou de botar no ar a chamada pública, um post no blog do Ônibus Hacker pedindo arte. A gente vai ver se melhora isso um pouco para as pessoas poderem publicar suas artes, já ir montando uma galeriazinha. Que é isso, se não tem que entrar agora, entra no futuro, já né? Pode colocar imediatamente. É isso. Cheguei em casa, já faço o formulário. É isso aí. Então, a Lívia vai trabalhar nessa chamada. O Luciano ficou de dar uma olhada na coisa do código, que acho que agora vale incluir os grupos de turno nisso, faz sentido. E o Will vai fazer articulação com os alunos dele lá na Belas Artes, com o pessoal de outros grupos de artistas que podem aparecer também. Enfim, eu marquei uma galera aqui. Marquei uma galera de fotografia e filme também por causa do esquema que vocês fazem. Porque esse pessoal que faz aqui é muito legal. Eles vão gravando um stop motion em cima do processo. Do grafite. Legal. Tem que ver com a gente. Tá na Wiki, tá no Google. Vale a pena quem quiser conhecer mais. É isso, tá na Wiki, tá meio zoado porque eu não fiz nenhuma jardinagem. Mas... Boa. Isso foi a boniteza. Muito obrigada. Vou falar da infra, então. A gente trouxe as discussões, cadê? Eu falei, né? Na porta. todo mundo vai falar. Não, tá, aí eu apresentei para a turma que foi lá discutir a questão da infra, uma pesquisinha prévia que eu tinha feito a respeito de modelos de ônibus que seria interessante, levando em conta a grana que a gente tem, facilidade de adaptação dele e mecânica que não dá muita dor de cabeça, entendeu? Aí eu acabei chegando no tal do Mercedes 371, que são os ônibus que foram fabricados de 88 até 93, que a gente consegue comprar nessa faixa de preço aí, com carroceria, pode ser carroceria da Marco Polo, da Car e tal, mas tem os monoblocos que são carroceria da Mercedes também. Então ele tem a vantagem de ser super bem documentado, então você encontra o manual desse negócio, que explica como é que é toda a infra do busão, como é que você monta e desmonta ele e tal. Quanto seria na faixa 40? 25 pau. Nossa, barato. É que assim, é um Fuscão dos ônibus, ele é um Fuscão porque ele é simplão pra caramba. Confiável. Confiável, qualquer mecânico que você encontrar, os caras sabem. E qualquer volume, qualquer modelo que tem bastante venda vai ser mais fácil de trabalhar. E tem muito desse no solto por aí, né? Tem um lance também, peraí. É isso, foi uma coisa que no sustentabilidade a gente levantou que dependendo da transformação que foi feita no motor, pode dar problema na estrada e não sabe como arrumar. Mas ó, qualquer tipo de modificação dessa aí acho que é muito. Você precisaria fazer modificação no motor? Não, acho que tem que ser muito bem. Um regulagem. Sim, projeto aqui. Tá, e tem uma outra coisa legal nesse ônibus também, cara, que tem uns modelos que ele é peladão, assim, então não tem banheiro, assim, ele tem todo o acabamento dele é super robusto, rústico, assim, de forte, então, sei lá, um assoalho dele, 20 anos de nego subindo e descendo, lá tá inteiro ainda assoalho, entendeu? Já foi mexido e tal, então, assim, eu encontrei uns 4 ônibus desse aí, que era de uma empresa. Que essas empresas geralmente elas trocam a frota, porque esses ônibus, para rodar o tanto que roda comercialmente, eles começam a ficar inviáveis por causa de manutenção. E a gente mesmo conseguiria fazer a adaptação de, por exemplo, tirar metade das poltronas, botar mesa. Tranquilamente. Tranquilo. Tá, tudo. Sistema de tiro, só dos parafusos e tira o banco, é tranquilinho. A gente quer banheiro ou não? Não. Eu acho que não tem necessidade. Nossa, o cara falou que nunca deixou as pessoas usarem. Acho foda. Não, e também não, assim, o que dá um banheiro, cara, de limpar. Mas ó, acho que são 2 metros quadrados e meio a mais que a gente tem espaço pra usar, entendeu? A gente faz um buraco pra quem tiver aqui muito apertado. Para na estrada aí. Bom dia, viu? Ou a gente, o Marco vê também o canudinho que transforma a urina em água. A gente pode filtrar. Tecnias vendeu, galera. O cara que criou o Brasil. Ricardo Fittipaldi criou. Exato, a gente pode fazer bunda de xixi também, né? Também, o que não dá pra filtrar. Não, mas ó, depois que filtrar, o Belasco deve ter um filtro depois de filtrar, né? Deve ter um churume depois só de separar água. Bom, mas enfim, tá. Eu acho que não. Então, esse ônibus aí ele tem uma carroceria bonitona, tá, né? Não é nada horroroso, assim, é bem simplão. Você acha que mais neutro possível pra poder fazer as modificações. E nós estamos falando de quantos lugares aí, fora. Cara, ele tem 44 inteiro, né? Com todos os bancos lá. Ele é um pouquinho mais curto, esse monobloco aí. Quantos metros, só pra saber? Ah, não sei, no metro eu não sei, cara, mas ele é um ônibus rodoviário um pouquinho mais curto do que o. De 48. Normalmente, de 48. E tem os de 52 também. Mas A gente vê quantas poltronas a gente quer tirar. Eu acho que 20 lugares dentro do busão é uma conta legal de fazer, assim. Que eu acho que dá um. Porque também não fica muita gente lá dentro. Não, e não inviabiliza, por exemplo, da gente fazer o rateio do pessoal que vai viajar, por exemplo. Então vai gastar 2 pau na viagem. Essa ideia da mesa também é. Vocês estavam falando, né, de virar isso, a mesa. Porque aí permite também fazer umas coisas lá dentro, assim, que o pessoal vai terminar. É isso aí. Outra coisa que surgiu na conversa é a questão logística. Então, como guarda, como é que faz para guardar um ônibus, entendeu? Então, aí o pessoal tinha... Como é que faz? O rolou uma... rolou uma... Origins vai ficar em nome de quem? Em nome do Estela, em nome do Diego, ou isso vai ser decidido. Porque não é, esse documento tem que constar em nome de alguém. Para esse ponto na carteira, né? A minha sugestão é que ele fique no nome da esfera mesmo. Pessoa jurídica, porque aí a multa não vai para ninguém. Dobra de valor se ninguém assumiu a autoria. Em momentos a gente vai querer fazer e em outros momentos a gente não vai. O cara tem nunca usa, pode passar os então, pontos aí. Fazer crowdsourcing de ponto na carteira. Nossa, banco de pontos, galera. Vamos usar esse formato e vender também para fora. Façam isso. Eu cobro 20% da multa para passar os pontos para cá. Então... Bom, aí assim, o pessoal tá... A primeira ideia que surgiu foi assim, vamos correr atrás de empresa de ônibus para pedir doação de ônibus. Aí eu acho que é meio esquisito e não sei interesses, cara. Se tem um lábio suficiente para chegar em ônibus. Você tá falando do doação do ônibus ou do estacionamento? Eu tô falando de estacionar o ônibus. Mas eu acho que uma coisa que seria muito legal de pedir e acho que é razoavelmente simples de conseguir é uma vaga numa garagem de uma empresa qualquer, que os caras já têm mecânico, tem oficina, tem o cacete A4 lá, fica guardadinho junto com os ônibus lá. Uhum. Então, sei lá, bater na Itapemirim, bater na Cometa lá, falar, ó, tem esse projeto aqui, tá, dá uma vaga no estacionamento de vocês. Foi. Isso no caso daquela nossa ideia de colocar em um lugar público não rolar. Exatamente, isso é uma possibilidade que eu acho é legal. É, não, isso, eu acho que isso foi discutido até assim, uma outra ir para uma garagem vai ter uma estrutura que vai ajudar muito mais a manutenção do ônibus do que de repente ficar deixar no meio. Ficar no meio do Sesc arrumando o motor do ônibus. E aí surgiu, eu lembro que nessa hora surgiu, mas os processos colaborativos tem que envolver as pessoas, envolver as pessoas em encher pneu de ônibus e botar gasolina. Tá, eu vou deixar a discussão pro Wiki, mas uma coisa não inviabiliza a outra. Você pode ter um QG operativo para levar um ônibus quando ele precisa de manutenção, mas eu acho essencial sim que o ônibus esteja no espaço público se a gente conseguir isso aí. Eu acho que é porque é uma questão de conceito, não é uma questão de grana, de manutenção. Eu acho que mas eu tô falando, o ônibus, eu não sei o que a gente ganha, o que a gente perde se a gente, por exemplo, conseguir um apoio desse para guardar uma garagem de ônibus. A gente não pode expor ônibus. A gente perde. Pode, a gente pega a chave, vai lá e na hora que quiser tira o ônibus do lugar. A ideia era fazer com o Sesc uma troca, tipo, o Sesc tem monitor que podia fazer isso. Exato, podia fazer, sempre estar em visitação, o pessoal poder olhar. O Sesc, o ônibus vai ficar guardado aqui, a chave está aqui, ó. Faz parte da sua programação. Quando tá no Sesc, as crianças podem deixar olhar as coisas. A parte, não, eu acho que a parte mesmo dos equipamentos e companhia não vão ficar permanentes, ou talvez parte deles. Precisa ver que ganho que o cara do Sesc tem na hora que ele entra. Sabe? O outro lá se vê, né? Os micros vão ficar sempre melhor. É que, cara, lá dentro não muda de qualquer jeito, a gente não sabe se vai ter espaço público, e é bom saber, no caso de precisar de um espaço privado, quanto custa, onde pode ser, que infra tenha. Gente, ó, a nossa discussão na infra... Tem abastecimento, que uma estrutura de uma garagem, de uma empresa, fornece. A nossa discussão na infra é como manter um ônibus operando como um ônibus deve operar, ou seja, andando, entendeu? E com a manutenção regular, e quem precisar... Entendeu? Sem precisar se preocupar. Eu não vou, né? Não sei se todo mundo aqui está de acordo. A minha sugestão foi até de mapear espaços públicos perto de garagens, assim. Ter a parceria com a garagem, enfim. É, então, mas eu acho que ter uma garagem para parar o ônibus, uma garagem... A gente precisa ter, porque senão é uma merda. Quando precisar arrumar, precisa ter um lugar para colocar. Tem que ter. Não dá para a gente arrumar ele nem no Sesc. Ver os dois, ver o que sai. E aí eu me comprometi com você, né? Da gente caçar esse negócio e ver se consegue arrumar alguma garagem que o cara consiga. Acho que os dois são importantes de qualquer jeito. Não tem uma marca de ônibus. Mas estava pensando em uma empresa de ônibus mesmo. Na Barra Funda tem um monte de ali na beira da linha do trem, né? E a gente já mapeou todas as aviações. As aviações, né? Vamos conversar com as aviações e ver se os caras botam lá. Questão da garagem. Outra coisa que surgiu também é assim, durante essa fase de adaptação e mixagem e tal, a gente vai precisar de um galpão, um espaço para guardar a poltrona que tirar, entendeu? Espaço de trabalho. Então, tipo, uma escola de samba. É um galpão. Um quadrante de escola de samba. Barracão. Um lugar, barracão para poder fazer isso. Pode virar carro alegórico. Então, isso é um negócio que tem que procurar também. Da hora. Tem alguém documentando isso em digital pra já ir passando? Eu tô gravando áudio ali. Tá. Uma coisa bem assim, mas tem alguém fotografar só pra mostrar que tinha que 30 pessoas discutindo isso na hora de tentar um patrocínio? Eu tirei isso. Fala que tem uma galera tentando decidir isso, beleza. E assim, aí voltando pra essa lógica do ônibus funcional, a sugestão que a gente pedir como com uma microbolsa ou tal, alguém que tenha as manhas de fazer um projeto total de energia para o ônibus, uma solução de energia para ele. Então, ver quantas baterias auxiliares vai precisar ter para os transformadores que vão precisar, quantos metros de fio vai precisar, entendeu? Se dá para fazer um sistema híbrido de carregamento desse negócio. Eu entendi, mas eu não entendi muito bem qual é o processo. Cara, a gente falou mais cedo, mas o que, que é essa microbolsa? Para quê? Porque o que, que o cara que vai fazer lá apresenta? Apresenta um projeto dimensionado. Ó, vai precisar de 4 baterias. Ah, mas isso entra em sustentabilidade. Agora daquela menina veio aqui. A microbolsa não. Fazer o projeto, a gente precisa arrumar alguém. Isso. Não, isso é aquela jornalista que estava aqui. Pode ser uma microbolsa, vai chegar de repente no pessoal da. Prima? É isso, então tá. Então a gente tem que achar alguém para fazer o projeto elétrico. Fazer o projeto elétrico desse negócio, entendeu? Pode ser uma microbolsa, chegar nos caras da engenharia elétrica lá. É, apresenta uma proposta que tipo, é eficiente, baixa custo. Então, aqui. Uma coisa é, só pra eu entender. Uma coisa a gente tá falando, vamos fazer uma microbolsa para quem for apresentar um projeto. Outra coisa é, você apresenta um projeto. A microbolsa é para quem? Para quem for apresentar um projeto. Aí o projeto tá pronto, entendeu? O cara vai apresentar um projeto elétrico. Não é isso que o Belasco tá falando. Não é pro melhor projeto de elétrico. Não, é pra contratar um cara pra fazer. Contratar uma galera e falar assim, ó, resolvam o problema de eletricidade. Exatamente. Pra gente ter eletricidade nesse ônibus. É, então é uma que a proposta partiu de cima mesmo. É isso. Não é um cara que tá se candidatando. Não, é porque é o problema estrutural do ônibus. Se não tiver eletricidade, você esquece a arma de batata, não tem... Eu acho que vai ter uma conversa com os caras da Lani pra ver é isso, se precisa de grana, porque. Ou se a gente consegue achar gente. Ah, não, não. Se achar lindo, mas. Nossa, tem um maldito que era fazer. Junto com isso. Mas alguém. Sério, junto com isso, tem que ver se você consegue fazer um painel solar. Porque o Sera Brasil tá fazendo painel solar. Tem que fazer o cálculo de quantos amperes vai ter cada ponto pra ligar um computador. Precisamos de alguém que faça o projeto elétrico do mundo. E a gente vai precisar ter mais isso tudo. É, em paralelo a isso, tentar achar algumas formas de um patrocínio pra formas de energia, painel solar e tudo mais. Porque daí o cara fazer um projeto elétrico não vai mudar tanto, na verdade. Ele vai falar, precisa dessa vazão de energia. Isso, e a gente pode ser por bateria ou painel solar, só vai um fio mais longo ou um fio mais curto. Até aí eu acho que o projeto de distribuição de energia que é esse nossa bolsa. Tem e aí, em paralelo em energia, a gente pensando em fontes também, se a gente consegue. São as duas coisas. Legal. Fontes e. Aí ele fala assim, quero botar uma rádio pirata dentro do busão, entendeu? E quem ficou de fazer caramba, essa articulação com elas? Você falou, você vai atrás do estacionamento, vocês dividiram? Eu vou atrás, eu fiquei dia atrás desse do garagem, do estacionamento. Do garagem. Garagem. Garagem. Pra falar com as viações, E o galpão. E o galpão. Eu não tenho muito por onde começar, então eu pedi. Pode começar por aquelas que eu vou botar porque eu tenho duas viações. Pedi ajuda. Não, mas o galpãozão pra gente. Galpão pra trabalhar. É escola de samba, você acha melhor? Mas a garagem, se a gente conseguir uma garagem, dá pra fazer, né? Na garagem. Não. Tem que ter um lugar pra guardar, certo? Pra guardar as coisas, pra gravar. Aqui não vai se espalhar. Essa é a melhor ideia. Então, se tivesse um galpãozinho, o esquema desse era massa. Aqui não tem nenhum depósito na vila? Eu acho que eu consigo mudar o mas isso aí não era lá o... Isso aí eu... O rosto da frente lá do... Ah, é. Então ele deve dar um toque aí. Uma hora a gente acha. É isso, acho que a galera tem que agora... Twitar por aí pra ver se acha alguém. É esse aqui, ó? É. É esse aqui? É esse aí. Nossa. Ó. Nossa, de conectividade que é da importante. Oi, eu? Conectividade. Dá pra imaginar algo, beleza. Conectividade. E você me corrige aí, Pedro, porque você tava lá. Duque também, se eu falar alguma besteira. Basicamente, a gente discutiu como dar acesso a questão do acesso em geral, acesso à internet, serviços locais, né? De rede local e extrapolando um pouquinho como prover também acesso para gente de fora do ônibus. Então aqui a gente ficou de dar uma investigada porque rede, eu não sou bom de rede, se alguém for bom, por favor, se candidate. A gente ficou de dar uma investigada ou achar alguém que manja para ver as opções de como balancear rede, é, múltiplos chips de 3G. É, se vai, se, é, aí o roteador pro Wi-Fi interno, com exceção do banco do Felipe Sanches, que vai ter um cabo de rede. É, que ele, não, é que ele não usa Wi-Fi. Aí, proxy, né? Porque muita gente acessa os mesmos vídeos, as mesmas coisas. E aí um pouco das viagens. Alguém. Oi, Dani. Você fecha? Tá, beleza, então. Tá bom. Tchau. Boa noite. Boa noite. Aí aqui. Bom, então, essas são as coisas práticas, né? É, achar alguém que, que esteja disposto ou possa fazer esse serviço de efetivamente montar a rede, o roteador, é, saber que máquina que eu não sei falar essa palavra, que precisa máquina máquina é máquina, chama a palavra, mas você mostrar um alemão para a máquina. É, o, porque o Pedro falou que tem algumas máquinas velhas, aí ele tem um netbook quebrado e o netbook é vantagem que ele consome menos e tal. Nessas decisões tem um pouquinho de eficiência. Quem tem coisa na casa 1? Eu tenho coisa, deixa que eu feche. Tá, beleza, a gente fecha. Tá, só não esquece do gato. Tá. Aí, agora, ainda em conectividade, mas não. Ah, tá. E aí tem um lance da rede via satélite, alguém vai investigar esse negócio, eu já falei que eu tô fora disso, GESAC, aparentemente é um negócio do governo para quem mora no Pantanal ou longe. Esse telefone escorteiro de rede lá, aquilo, sério? Ídio. Ídio. Ídio. Global SAT. E aí, para os serviços locais do ônibus, que algumas aspirações com USB, né, para a galera poder pegar conteúdo livre e compartilhar essas coisas. Ah, uma coisa legal que foi o deploy das pessoas com backpack de conectividade, né? Que é, o ônibus estacionou e você quer aumentar a área que pega aquele Wi-Fi, você dá umas mochilas que ou tem um repetidor ou é um mesh, alguma coisa, para conseguir levar mais longe o que está vindo ônibus. Que mais? Vocês viram aquele IMAX, não? Aquele que tem mais alcance também? Não, não discutimos um IMAX. O que você acha? Ah, eu não sei, cara. Eu só sou. Mas... qual que é a previsão de implementação de IMAX? Oi? Qual que é a previsão de implementação de IMAX? Não, nem falamos. Ele quer pôr no ônibus. Não. Sim, mas precisaria de uma rede, mas não precisa. Não, ele quer que o ônibus seja um transmissor de ônibus. Ah, você foi a Vamos lá. Se você é o primeiro provedor de WiMAP do Brasil, o que é isso aqui? Rede do ônibus. Ah, sim. Pensar que a rede tem que aguentar mais do que os passageiros do ônibus, porque a ideia é dar acesso também. E aqui, cabo de rede pro Juca. Esse cabo de rede num 3G, num Wi-Fi, assim, conta pra ele. Eu acho que faz uma soja, você faz uma casa de conta pra gente vai ter soja. Aí é que aí algumas possibilidades de projetos, inspirações, chame do que quiser, microboa, sei lá. O Fabre, né, o Pedro, tinha falado de analisar as streams das rádios locais, programação, as músicas que estão tocando, essas coisas. Aí surgiu a possibilidade de transmitir rádio pirata, o ônibus ter uma rádio, ao poder ter, né, a infraestrutura para transmitir FM, AM e o HF, TV, porque a gente quer fazer adblock nos intervalos nos canais abertos para as pessoas da cidade. Esqueci alguma coisa? Nada de interação. Oi? Então de microbolsa saiu o quê? Não fechamos nenhuma microbolsa específica. Só falamos o que que precisa. Assim, a gente quer que tenha internet no ônibus e quer que o ônibus leve internet para outros. Basicamente, de então, demanda que a gente qualquer tem, projeto que ajude nisso, a gente dá uma microbolsa. Assim, objetivamente, a gente precisa de alguém para dimensionar esses hardwares. Quanto custa, quanto consome de energia, porque vai precisar, e qual é o poder de processamento. Que é isso, daria para a gente fazer com um monte de máquina velha, faz um catadão, só que a energia que esse troço gasta não compensa. Ou talvez compense, mas tem que olhar. Se, por exemplo, eu tenho esse EPC, tá com a tela quebrada. Com certeza ele serve para alguma coisa, porque ele consome pouca energia. Mas um desktop que alguém tem em casa velho serviria também como servidor, mas consome tanta energia que talvez não valha a pena. Então, precisa de alguém para pensar isso e precisa de alguém para estudar essas soluções lógicas de rede, né? A gente falou de ter o Zero Shell, que é uma distribuição. Ah, esqueci de falar dos roteadores aí. Tem a ideia de ter um proxy no ônibus, mas tem que ter alguém que manja de rede e gosta de mexer com isso para fazer o protótipo testar. Eu acho que é possível isso ser uma microbolsa. Não é necessariamente necessário. Eu preferia achar alguém que topasse a assinatura fazer. Também, né? Tem que considerar esse gasto. Assim, pode ser alguém de fora? Oi? Pode ser alguém de fora? Porque eu posso chamar o meu nome pra fazer isso. Claro. Tudo certamente também. Vai ser alguém de fora. Se não tem ninguém aqui que levantou a mão, vai ter que ser alguém de fora. Então, beleza. Ele vai virar de dentro. Irmão aí, como... Então, a ideia que a gente tinha desenhado era ter um servidor de conexão que vai balancear as cargas. E a gente e a API do ônibus. Não em contratar 4 3Gs um de cada operadora, mas a gente fazer um movimento meio ad hoc mesmo. Você vem na viagem, você traz seu 3G. E aí a gente pluga os 3Gs de diversas pessoas no hub, ao invés do ônibus contratar 4 3Gs, que vai dar um custo fixo de 400 pau mês. E aquilo da lan house que vocês estavam falando? O que é? Não, aí é uma outra coisa. Você tem um cabo de... Uma das possibilidades, a gente analisou, as possibilidades que tem é pra, na estrada, é satélite 3G. Na cidade tem satélite 3G, lan house e Wi-Fi. E lan house, a gente vai ter um cabo de 100 metros de rede que você vai lá, sai do ônibus e conecta na lan house para conectar. Isso tudo vai nesse servidor que balanceia a carga, ou seja, se uma conexão cair, ele apela para outra e por aí vai. E, supostamente, esse software é muito bom, mas precisa ter alguém que entenda dele testando. Chama Zero Shell. Isso. De link, assim, parece fácil, os screenshots são lindos. Tem um servidor local para dentro do ônibus, então que vai rodar um servidor de IRC, um servidor de Quake, um servidor de Worms, para a galera jogar e se divertir quando não estiver rolando. Bastante HD para a galera subir as narrativas. Tem uma biblioteca lá. Tem que ter espaço para imagem, áudio. Então, é isso. A ideia é ter um servidor então, central, servidor de arquivos. Tem que prever isso. Mas tem que pegar vírus lá, cara. Bem pensado. Se tem essa possibilidade desse negócio rodar mesh em alguma instância, que acho que vale a gente analisar, mas se for muito difícil também. Aí pensando nessa história, tanto dos dead drops, que é aquela ideia de você ter um pendrive enfiado na lataria, o cara enfia o notebook e deixam copiar arquivos, está completamente isolado do resto da rede do ônibus. É um file sharing. Mas a gente pode ter uns 5, 6 espalhados pelo ônibus e é sempre uma surpresa carcaça, que você vai encontrar. Na carcaça. É legal. E tem o reverse dead drop, que é o contrário. Você põe o seu pendrive e ele automaticamente puxa o que tem lá dentro e você nunca sabe o que vai acontecer. O usuário deu a ideia de fazer um negócio do roletrando. Roletrando, assim. Ele pode formatar. Aí ele vai fazer. Formatei o seu pendrive. Que tinha tipo de vídeo depois de desse tênis, só. Uma distribuição de Linux Linux, você conecta e instala Linux na tua máquina. Pô, se fizer isso, ótimo, tô tentando instalar Linux na minha mão. Então isso seria também uma coisa que eventualmente pode virar uma microbolsa. Uma outra coisa que eu venho falando que a gente tem que ver como viabilizar é essa história dos roteadores livres, que é a gente ter 1, 2, 10, mas idealmente 100 roteadores livres, que a gente possa levar para as cidades, nas viagens. Então, a gente vai para uma viagem e leva 10. E chega lá e fala, ó, o cara da padaria que tem Wi-Fi, se você trocar esse roteador por esse livro, você vai compartilhar o seu sinal com segurança, porque vai ter um SSID fechado, outro aberto, com... Para você, um dos seus clientes. Né? Esse é quase um projeto, né? Achar um parceiro que desenvolva a gente, que dá para conseguir o financiamento dele. Descolar os roteadores, né? E aí você pega o roteador do cara e leva para fazer essa modificação na próxima. Isso, entre outras coisas, se a gente usar a ideia do Mesh, todo ponto onde você instalar um roteador livre, ele aumenta a banda do ônibus hacker. Então, é inclusive uma estratégia da gente ter mais banda. A gente fica de parasita. Nossa, total. Cabinho de 100 metros. Precisamos pensar dentro dessa história, ligado com a história da API, que a gente precisa mapear constantemente os 3Gs que estão pegando, o sinal de Wi-Fi. É isso, mapear 3G e Wi-Fi da onde o ônibus passar. Então, assim, ter um mapa da situação do 3G no Brasil, medindo latência, velocidade média e tal. Você mapeia e disponibiliza... Você mapeia e vai para a API. Gente, todo mundo assina isso aqui? Eu não. Não. Não? Mas então passa de novo. GESAC, a gente vai entrar lá em conversa com a MCT para ver se consegue o satélite. O satélite tem... Se essa antena pode ficar no negócio que está andando. Pelo que eu li na página, a princípio não pode, assim, nas regras gerais. Mas tem a história de GESAC em barco já. E a banda é horrível, é uma merda, manutenção é uma merda. Mas uma banda de discada é melhor que nada. Não, é que as caras... Tem uma antena desse tamanho em cima do seu ônibus, com um monte de limitação do que você pode mexer ou não na antena. Ah, não, é muito grande, esquece. Não é, uma não. Banda desse tamanho... Você é que eu vi numa cambira, não era enorme assim, não. Bom, a que eu vi... Eu acho que a gente pode levar e dar uma olhada, no mínimo entrar em contato, olhadinha, propor, tem a história de fazer um motorzinho que os caras usam em astronomia para girar, para focalizar a estrela, usar alguma coisa para focalizar o satélite automaticamente, se for o caso. Acho que só em nome de usar todas as opções. Exatamente, vai checar. Obviamente, se isso não for de custo para a gente, senão não sei se vale a pena. Tem um negócio de cair a antena também. E... É, mas ela vai ficar só quando estiver parado. Não, não, vai deixar ela parada. Não, vamos soldar ela. Radical. E o Zuad falou uma coisa que eu não sei se é possível, mas... da gente fazer um celular que liga para provedor de escada e usar o... Ah, é? Fazer isso, se tivesse um celular... Não, mas aí você usa o Edge, né? O Edge já é velocidade. É só usar o Aptim Hacker que vai conectar. Pronto, aí, de graça. A história de ter um transmissor AM, mas no mínimo um rádio PX para a gente falar com os caminhoneiros, mas tem um transmissor AM... Nossa, vi um monte. Que é uma questão de ver, de novo, questão energética, consumo, como faz para subir. É um negócio que puxa pra caralho. Importante. Não, falando de antena de transmissão. Ah, e fazer a história de quebrada, de bloco e tal. E é isso, dimensionar. Dimensionar, exatamente. Dimensionar os custos. Eu acho que é o principal agora pra gente. Avançar e ver quanto custa. Porque tudo bem que é mole, é fácil, são coisas simples, mas se a gente for saber quanto custa, não dá pra saber se cabe numa microbolsa, se tem que achar quem forneça. Não, isso é o tipo de coisa que dá pra arranjar doação de muita coisa ali. Acho que pra tudo a gente tem que fazer um orçamento, ver quanto custa. Às vezes dá pra botar numa microbolsa, tenta alguém que dê ou que dá um preço melhor. Não rolou uma divisão de tarefa disso? A gente só não pode virar tudo outdoor ambulante e milhões de máscaras, né? Na verdade, a gente vai experimentar aí. O Duque já tava quase instalando o Zero Shell lá enquanto a gente fala. E a gente vai ter que fazer uma experimentação aí. Mas é uma coisa mais pra frente na história do busão. Dá pra preparar tudo fora. Mas só que tem um monte de coisa que é entrar em contato com um, entrar em contato com o outro. Não era melhor já ir? Porque tem... Anotei aqui como demônio. É só o GESAC, né? O resto não tem que entrar em contato com ninguém. Não. Tem que olhar preço de coisa. Não, tem a demanda de um... Tem sim, o cara que tem que fazer balanceamento de... Não, e o tem demanda de dimensionar rádio e processamento dessas coisas. E outra coisa só pra... A ideia do cabo de rede começou como... um cabo de rede para o Felipe Sanches, mas depois a gente discutiu melhor e tem que prever na infra do ônibus. Cabo de rede para lá. Cabo de rede, cabeamento, assim, sei lá, cada 3 bancos ter um, alguma coisa nesse sentido, porque a gente pode precisar, quando a gente precisar, se não tiver, vai ser uma bosta. E economiza energia elétrica, o Wi-Fi também gasta muita bateria. E alguns dispositivos também, por cabo de rede, né? É, mas dá um... Assim, na operação do dia a dia, a logística de ter aquele monte de cabo azul no meio das pernas não compensa. Mas ter os plugins. Se você quer fazer upload, por exemplo, é legal você ter uma taxa de conexão mais estável. É melhor. Mas é que o que a gente argumentou é que a conexão em média vai ser tão ruim que não vai fazer tanta diferença. Que é isso, o cenário... É catastrófico quando você está... Né? Quando você está mobile, tá, se, e quando você chega na cidade... Você tem na sua empresa, né? Nem na sua... Não é uma boa conexão, sabe? Aliás, isso é uma coisa para se pensar bastante nos eixos de narrativa. Assim, a gente vai trabalhar em situação de escassez de banda e não de abundância de banda. Assim. Por isso que a gente precisa de uma solução inteligente de cache. De armazenamento de arquivo, que vai ter que guardar para levar para depois. Bom, isso, não é isso aí, então, conectividade. Ah, joga desde zero, vai ter também. Que ser isso aí. A gente vai trazer. Aliás, preciso trazer o seu, né? Esqueci, eu preciso fazer. E aí, quem vai agora? Qual é a Júlia? Deixa eu fazer narrativa, por favor. Conflito, eu sou ansiosa. É o seguinte, eu vou começar pelas poucas propostas concretas e aí depois eu vou explicar a narrativa, porque é a parte mais bacana e que não tem solução, então é pra gente pensar. Propostas concretas tem a galera do Mutigambi, que tem um projeto que a Mayra já postou na lista, quem quiser pode olhar, que chama Em Busca do Brasil Precário, que são basicamente duas ou três coisas. Primeiro, criar uma plataforma ou dispor uma plataforma que possa geolocalizar onde está o ônibus e para onde possa ser subida uma produção audiovisual que se chama, que entra no projeto Em Busca do Brasil Precário, que é um pouco mostrar como que a gente vai no Brasil da gambiarra. Né? Tem o Brasil do futuro e tem o Brasil da gambiarra, que é esse da precariedade e tal. E eles se propõem a documentar isso, criar produtos com isso. Então, o que, que vai ter? Captação de vídeo. Antes, para cada viagem, isso é uma coisa pensando na viagem do ônibus. Para cada viagem, eles fazem uma chamada para quem vai fazer roteiro. O roteiro é pesquisa do que vai rolar isso, na cidade. Qualquer agenda vai, que o ônibus fizer, vocês vão junto e tipo, é pro Rio. Vale a pena fazer no Rio e aí então. Isso. E aí, chamada para quem vai fazer captação, para quem vai fazer edição e tal. Ela disse que tem uma grana do Mídias Livres que eles querem usar para fazer isso. E que pode ter uma bolsa de narrativa que seja aplicada na viabilização da plataforma para subir os materiais. Que eu acho legal porque é uma plataforma que a gente pode usar com outras pessoas que estejam produzindo coisas, podem subir nessa plataforma. Né? Então a gente discutiu lá, acho que pode ser uma proposta bacana isso. Outra proposta concreta foi a da Lívia, muito preocupada com o texto, porque a gente falou muito em vídeo lá. E aí ela se propõe a fazer um podcast no blog para todas as viagens do ônibus e ela acha que tem que ter em toda a viagem um diário no blog do ônibus, que qualquer pessoa faça, isso é texto, e um conto, que pode ser ou não ficção, de alguma coisa que aconteceu específica dali ou que a gente descobriu na viagem. Isso não sei se rola um microbolso ou não, se a gente põe no projeto de cada viagem o custo, quem é que vai fazer. Acho que depende da gente que quer fazer, né? Acho que a gente pode lançar a proposta para cada viagem e ver quem quer fazer texto, mas é bom pensar em texto, sim, porque com a precariedade de piloto. A única centralidade é a gente garante que exista a produção dos textos. Acho que tem, mas a gente tem que usar isso. Uma terceira coisa, nessa coisa de texto, é que no site do Busão, no blog do Busão, não sei o que é, a gente tem um agregador tipo Planet, é isso? Porque todo mundo que quiser ou que escrever, tanto nas viagens como sobre o ônibus, a gente ia agregando isso lá, porque afinal a gente precisa centralizar também, mas pode apontar onde as coisas estão. Aí nesse sentido de apontar onde as coisas estão, é o seguinte, esse ônibus ele não vai ter uma narrativa do ônibus, no sentido de que a gente vai ficar perseguindo o ônibus e criando coisas, contando o tempo inteiro o que, que ele está fazendo, alguém vai ter a tarefa de fazer isso. O ônibus vai ser, em si, um grande produtor de narrativas. Né? Ele vai ser um veículo criador de narrativas, ele vai criar as informações sobre 3G, ele vai criar os mapas das estradas, ele vai criar as imagens que todo mundo vai fazer nas viagens, ele vai criar os vídeos, ele vai criar os áudios, quer dizer, ele em si vai ser um veículo produtor de narrativas. Então, o que, que a gente se preocupou? Como é que a gente cria, e a gente não sabe o nome ainda, tutorial, metodologia, manual, guia para que toda a informação que for criada nessas narrativas crie um comum, que ela possa ser baixada, usada e remixada por quem estiver interessado em criar a sua própria narrativa do ônibus. É, não o Wiki, né, pode colocar isso. Ah, você pode colocar onde você quiser, mas é esse guia, é para falar assim, licencie, por favor. Como a gente faz isso? A gente quer ensinar também as pessoas. Você vai fazer uma coisa sobre ônibus, vai filmar? Pode subir para tal lugar, ou subir onde você quiser, desde que você tague de tal maneira. Legal. E mas coloque no agregador. Entendeu? Isso eu acho que vale, mas eu não sei. Mas como é que você organiza? Qual é a demanda dessa microbolsa? Isso que eu não. A gente não tá, a gente está organizando um processo. É, eu acho que, na verdade, o que vocês estão falando é um protocolo para produção e publicação, para que criar um comum. Vai ser com esse objetivo. Não é. Você vai escrever assim, então, assim, assim. Você vai escrever de tal forma que isso se junta com outras coisas. Isso, a ativa do ônibus é: a gente vai tentar inventar um jeito de ajudar as pessoas a criarem um comum. Não, acho que. E uma coisa importante, acho que dá para pensar isso daí. Também discutir melhor no Twitter, né? Não sei se agora, mas. É, lembrar que a gente vai para lugares onde as pessoas podem produzir conteúdo. Exato. É, o Fabrício falou nisso. E é legal que a gente tenha material bem explicado e bacana para falar com gente que está fora da bolha do Creative Commons para ensinar. Para ensinar. A fazer parte. Não, fora que a gente vai arranjar um monte de figurantes para os nossos filmes, né? Então essa foi uma coisa que eu achei. A segunda coisa do caralho, que é o seguinte: o Fabrício começou a falar uma ideia de ter uma câmera do ônibus, um olho do ônibus que vai filmando a estrada em tempo real e vai, não é streamando, vai deixando lá aberto para as pessoas verem. É, então, no começo a gente pensou em arquivar tudo, mas depois, com o decorrer da discussão, o lance de ser uma câmera IP que quem quiser acessa e vê o que está vendo, e se quiser arquivar, arquiva você, acabou, sei lá, eu não sei, é a impressão que eu tive, que foi uma coisa que um compromisso, um meio termo entre você ter que ter um RAID de vários teras, petabytes, com um monte de coisa inútil, ou ter um negócio que quem achar que aquilo é útil, vai lá e guarda ele mesmo. Mas aí, essa parte da ideia que eu entendi mais ou menos, mas aí a gente foi derivando para outra ideia, a partir dessa, que é mais do caralho. O Fabrício falou em câmeras de segurança. Outra, são mais Fabrício. Ele, enfim, por causa de texturas de câmera de segurança que interessa, ele estuda isso há muito tempo. É, sistema de segurança. Sistema usar de câmera de segurança. A gente quer fazer um sistema de câmera de segurança para o ônibus. A gente não sabe se para dentro do ônibus ou para fora. Ou para os dois, para hackear um sistema de câmera de segurança. É, que é barato para comprar. Para hackear e abrir. Na época que eu vi na Santa Efigênia, mas eu sei que é barato e eu só não conheço eu só não conheço os sistemas em si. O sistema que com certeza é copyright e tal, mas eu não conheço. Não, mas tem uma série de Wi-Fi. Entendi. Tem uma... mas o sistema de gerenciamento tem um monte de projeto que é... A gente tem essas câmeras, tanto filmando dentro quanto filmando fora, a viagem, elas vão ser fixas e tal, são câmeras baratas. É, não só vai produzir conteúdo para esse comum, como a gente vai mexer com essa ideia das câmeras de segurança, que é uma ideia fundamental, que vai começar a ser discutida agora com o Copa Olimpíada pra caralho, que é tudo que é filmado tem que estar disponível. Tudo que o olho da segurança vê não tem que estar sob controle de ninguém e tem que estar aberto. E eu acho que isso é uma narrativa que o ônibus pode criar. Sensacional. Acho que é uma narrativa importante para a gente fazer. E não é cara. Entendeu? Aí eu fiquei de ver modelos de câmeras para mandar e até onde eu consigo chegar. Porque essa parte toda do sistema já não for mais. É isso. A gente falou de ter que ter um servidor no busão e talvez HD, bastante HD externo. Né? Acho que é isso, né, pessoal, de importante. Teve outra coisa fundamental. A gente discutiu muito a produção da nossa narrativa em relação à imprensa. Da relação com questões de copyright, né? A gente discutiu muito, e eu vou só dar a conclusão. Nossa conclusão é que a gente pode ter uma espécie de contrato padrão que diga para as pessoas que vêm filmar a gente, criar os seus conteúdos sobre a gente, seus conteúdos comerciais. Que a gente também está registrando. Registro duplo, que ele falou. Não, não é, que a gente pode registrar. As duas coisas. Que a gente propõe que seja um conteúdo livre e aberto. E aberto. E isso não necessariamente vai ser uma obrigação, porque em alguns momentos a gente pode barganhar isso. Na primeira viagem do ônibus, se tem um monte de imprensa querendo cobrir, isso pode ser uma barganha, tá? Você vai cobrir, mas a sua matéria e o seu conteúdo vai para o comum do ônibus. Isso é uma barganha. No dia a dia, a gente não pode barganhar, porque a gente tem que dar acesso, eu acho, porque as pessoas cubram e tem as regras da imprensa comercial. É, mas a gente pode. Então a gente pode ter uma proposta de contrato, que nem sempre vai ser assinada ou aceita, mas que a gente pode sempre mostrar. Não, se a gente tiver uma licença inicial. Entendi, Paty. É porque você não estava prestando atenção. Não, a gente falou da relação com a imprensa. Relação com a imprensa corporal. É, mas essa parte eu segui. O que você não entendeu? O contrato. A gente tem uma proposição. Como é que era o nosso contrato ideal de cessão de direito de... É, porque se a Globo for te filmar, ela vai querer que você assine um contrato. Aí você fala, o seu eu assino esse aqui, igual você fez. Você pode fazer um adesão, mas em vez deles virem com um contrato de adesão pra você, você que entregam pra eles. A gente entrega em você não, mas a gente vai ter lá o contrato. Não, mas a princípio a gente tá no licenciado, no Creative Commons Share Alike, a gente já tem essa premissa básica de o que for feito em cima de tudo aquilo que eles estão fazendo. Mas eles que estão produzindo. Eles que estão produzindo. Ele tá falando de autorização de uso de imagem. Ah, o Geo tá aqui. E daí já rolou toda a discussão de filmar o que eles estão filmando, a gente colocando comum, mas isso acho que vai se resolvendo caso a caso, não é tão questão agora. Foi isso, né? É, na época que, enquanto a ideia inicial ainda era arquivar tudo que esse olho está filmando, tudo que o ônibus está pegando, rolou algumas discussões sobre justamente filtrar e taguear. Ah, é. O que é relevante e o que não é. E aí surgiram algumas coisas, eu acho que a gente não conseguiu consolidar em nada muito objetivo, mas foi uma discussão que rolou, só para dar alguns exemplos, não que isso seja um bom exemplo ou não. É, um exemplo foi ter tipo uma TV, um painel no teto ou do lado do ônibus, que conforme que você tá viajando e não tá fazendo nada, ou tá prestes a dormir, você fica vendo o conteúdo que tá no banco de dados e se você achar que alguma coisa chamou a sua atenção, você aperta um botão e aí depois aquilo ganha um pezinho maior para quem tá vendo pela API ou pela web ou esse tipo de coisa. Mas, não foi nada concreto. A gente sabe que isso de taguear ou marcar o que é relevante ou não, ou o que daquele, porque você tem muito conteúdo, então para onde olhar? É isso que a gente não sabe como organizar, como fazer, e é um desafio até para crowdsourcear aí com todo mundo, talvez via API ou alguma outra coisa. Mas não conseguimos chegar mais, não. É, mas a gente chegou numa coisa, num detalhe disso que precisa ter tela, né? Tela dentro, tela fora, tela para o olho. E o sistema de projeção. É, ou projeção, sim. Aqui para então, fora, só se fosse retroprojeção, né? Não, não, você pode colocar em contato. A tela fica fora do ônibus, você bota perto. Projetor no todo andando? Não. Você pode projetar as coisas também. Tem gente que faz isso. Legal. Você projeta no muro, vai projetando. Mas a ideia não é com o ônibus não, a ideia é aproveitar o tempo da viagem que você está coçando o saco para fazer trabalhinhos de Mechanical Turk para taguear a coisa, classificar e aumentar o valor do banco de dados que você está ajudando a formar. Tem software que faz isso também. Faz sentido. Ok. Eu acho que o meu é mais rápido. Tá bom. Então, a nossa trilha, tinha algumas pessoas na nossa trilha, tava eu, a Liane, o Demetrio e a... esqueci o nome dela. E a minha proposta inicial da semana passada era de criar uma metodologia e listar tudo que um ônibus precisaria para ser sustentável em três parâmetros aí, o ecológico, econômico e social. A gente focou bastante no econômico, porque eu ainda insisti que o ecológico é bastante técnico, que envolve soluções, tipo, que dependem muito mais da compra do ônibus e ver quais são os parâmetros dele, o que vai ser viável ou não dessa primeira vez, do que a gente ficar pirando em ideias que não vão levar para lugar nenhum. Acho que uma demanda que já foi definida é de energia mesmo, e tem pequenas coisas, como como destinar os pneus, o que a gente vai fazer, lixo eletrônico vai aparecer, o que a gente vai fazer com isso. Então, de listar tudo isso, vou mandar um link do Wiki na lista para a gente levantar possibilidades e quem tiver mais ideias do que for impacto também colocar lá, porque senão a gente vai ficar pirando e vai cair em coisas que físicas aí. Aí, econômica. Econômica surgiu na trilha de infraestrutura. Quanto custaria o quilômetro rodado? Então, da gente estimar mais ou menos isso. E criar mecanismos de, tipo, no site mesmo do ônibus, adote um quilômetro. E o que, que esse quilômetro vai contemplar? Motorista, manutenção do ônibus, combustível. E até, de repente, viabilizar também viagens de pessoas de baixa renda, porque a gente pensou na questão de você... Cada viagem tem um custo individual, então isso dá, eventualmente, dá para repartir, falar, ó, quem está afim de viajar, achar aquela pessoa aí. Serrateia. Mas aí a gente pensa assim, ah, será que isso vai inviabilizar a participação de uma pessoa ou outra? Então talvez isso pudesse ser incluído nessa adoção de quilometragem também. Então seria um portal do ônibus hacker ter um esquema de coleta constante de doações. Então, para as pessoas serem sempre doando, você tem um quilômetro. Tá, aí disso tudo a gente citou a importância de ter um projeto aí de transparência dos gastos e de, tipo, quanto, é óbvio, né? O quanto que a gente está ganhando, quanto que a gente está operando, sobrou e tal. Dos projetos individuais, assim, maiores. Tipo, ter um formato, algum tipo de arranjo para que esses projetos consigam patrocínio, algum tipo de sustentabilidade, e isso não só dependa das bolsas hacker, nem só do Catarse, para que não vire uma coisa que fique só no sonho, na fantasia. Posso interromper? É porque a sustentabilidade tem muita interseção com tudo, e foi um assunto que surgiu na nossa trilha lá também, e acabou até desvirtuando um pouco, a gente demorou para sair do off-topic. Que é se a gente vai ter muita coisa interessante no ônibus, então talvez ter alguns modelos para ganhar grana de verdade, sem ser por patrocínio. No caso ali a gente tava falando alugar a câmera, coisas do tipo, alugar a lente e tal. Alugar o tempo ocioso do busão. Isso, eu acho que é tão importante, porque isso sim é sustentabilidade, eu acho, porque... pedir patrocínio, o cara pode mudar. Não, é isso que a gente está falando. Deixa eu fazer uma parte, então, que eu acho, só para registro histórico, falar que o Catarse e que o utopia e fantasia é um absurdo. Não, em tudo. É o contrário. Não, em tudo. Eu acho que a gente tem que se fiar muito sério. Mas em tudo, esse, eu acho que esse é sempre a nossa primeira linha de atuação. Eu acho que esses são sempre os nossos primeiros raciocínios. Se falhar e quando falhar, a gente volta para os modelos tradicionais. Ou não. Ou a gente vai para casa e acabou. Porque eu acho que a gente tem feito isso de uma maneira diferente até então. Que é sempre o meu receio com esse negócio. Ah, como é que a gente começa a trabalhar? Ah, os projetos vão ser patrocinados, não sei o quê. A gente listou várias formas. Aqui, agora eu consegui abrir o... Tive problemas com bateria. Quando eu fui na prefeitura também, né? Que a gente tinha falado, né? A gente já cortou. Na própria thread. A gente listou aqui, assim, tudo que veio na cabeça de forma de conseguir grana para manter o ônibus sempre rodando. Então, aí, por exemplo, financiamentos continuaram, já que deu certo no Catarse, continuar o financiamento de projetos individuais, por que não? Né? Então, vamos, sei lá, para a parte de... isso aí... A gente falou de patrocínio, falou também de financiamento de institutos de pesquisas, de repente, quem que falou de... Para soluções, assim, CNPq, FAPESP... Tem coisa de educação das oficinas, quem pode conseguir uma grana, né? Exatamente, aí... Eu só queria terminando essa lista. A gente, pra conseguir uma grana, acho que a gente tem que conseguir a grana pra alguma coisa, né? É isso mesmo. A gente vai montar o ônibus, a gente vai reduzir o custo fixo de uma forma que não, ele quase não existe. E a gente tá falando que vierem pra tá. dentro. Eu tenho um pouco de... Não, mas de educação, de agonia da ideia de montar banco, saca? Acho que a gente precisa de um banco pra viagem, porque a gente já tem uma lista de viagens que a gente quer fazer, ponto, assim, mas... Sim. Viabilizar o ônibus, manter o ônibus andando. Não, projeto de energia. Uma bolsa com a PESP para energia. Projeto, sei lá, para resolver coisas. Tá. Não dinheiro. Entendi. E tinha a possibilidade também de adote uma parte do ônibus rifado. E depois isso vai ser rifado, tipo, para-choque. Quem falou da rifa do para-choque? Mas foi o Demetri, né? É, o Demetri. Depois o para-choque troca. Tem grande arte também, tipo o Lei Rouanet. Você põe lá no para-choque umas frases poéticas lá, e esse é um projeto autonomista. E aí a gente coloca. Você está fazendo narrativa, você já pode entrar. A Maria Bethânia, né? É o ônibus da Maria Bethânia. O Rouanet você vai cantar, né? A Maria Bethânia é vamos gastar o mundo pra esse negócio. O mundo eu preciso de ônibus com poesia. Assim, tem um projeto. A gente tá defendendo de poesia. Eu não preciso de poesia. Vocês queriam fazer o Multigame, vocês foram tarde, tem lá um projeto rolando pra captar pro Multigame, entendeu? Acho que tem que ser mais ou menos assim. Mas aí tá pra sempre. Ah, é verdade. Milhagem de quilômetros. Tem isso também. É que eu tava falando milhagem. Eu acho que é um ótimo modelo. Não, eu tentei. A gente precisa quantificar quanto custa X para poder. Ah, isso é bom. Acho que esse era o problema central. Ou seja, como é que a gente faz o ônibus andar? É que assim, montar porra, esse modelo de quilometragem, vamos testar. Se começar a dar errado, não funcionar, a gente senta e joga porra, gente. Não tem dinheiro para andar 30 quilômetros. Mas por enquanto me parece uma solução muito foda, porque ela é baseada no esforço. E dá pra ela ficar tipo um going, mas aí você pensa, tá lá rolando o tempo todo. Aí semana que vem a gente quer ir pro Rio de Janeiro. Pessoal, tem que ir pro Rio de Janeiro, tem R$10 no nosso grupo de viagem, senão vai dar pra ir. A gente tem tantos quilômetros. 20 pessoas tem que ir. Aí, se você é uma das pessoas que vai e você tem grana, você vai lá e adota as suas milhas. Ó, oh, legal. Ah, e cobrar a passagem. O trajeto tem 1.000 quilômetros, eu vou ser uma das 10 pessoas que vão, eu vou pagar 100 quilômetros aqui. Pulou no mar, vou pagar a passagem. Não, mas aqui eu vou voltar. Você falou, você pode ir num comboio também com pessoas, se não comboio. Não, acho que as pessoas têm que saber que se não tiver milhagem suficiente, ela não vai. Ela então, não se vai. Ela quer ir, ela tem que ir lá e adotar as milhagens dela. Se ela não pode, outra adota. Você simplifica esse processo de dizer quanto custa. Total, eu acho muito melhor. Eu acho muito bom, na verdade. Acho que funciona super bem, até porque enquanto eu não tiver viagem, quem sobrou 50 pau no fim do mês, quiser ir lá adotar umas, adota. Beleza, você viaja. E a gente deixa lá no site, ó, o Busão está com crédito de tantos quilômetros. Essa próxima viagem vai demorar tanto. Isso melhora muito, porque, por exemplo, os caras do Pará, o Ministério Público do Pará quer te levar pra lá. Quanto custa? Bom, não sei, mas no mínimo, quantos quilômetros tem daqui até o Pará e volta? 3.000 quilômetros. Custa são 3 dias de viagem. Montar um sistema inteligente que você vai mudando, saca? É pro Pará na próxima viagem, vai ter X pedágios até lá, que você possa ir botando variáveis no seu cálculo de sempre. Porque tem um custo fixo, mas que se você tá numa situação que você precisa mudar, você muda. Pode ser. Ainda acho que não precisamos fazer engenharia nesse primeiro momento. Eu não gastaria uma microbolsa de R$1.000 para calcular o valor de pedágio. Porque são R$1.000 variáveis. Não. A gente faz viagens. É, você compra um pedágio de uma forma fácil. Não, isso aí qualquer problema pode fazer. Criar um sistema. Não gostaria de uma, mas seria muito legal que alguém quisesse fazer. Quebra a classe já. Mas e se a gente quisesse isso? Mudando então o discurso, sem uma microbolsa, se alguém quisesse fazer um sistema, adote um quilômetro. Se a gente criasse sistema e depois transformar num site com sistema de venda em cima desse site. Né, desenvolvedores? Cadê o capim? Na real, vamos entrar nas pessoas hacker, vamos gastar R$1 em desenvolvimento. outra coisa, só pra não ficar por fora também, que é um modelo antigo, mas que é sempre legal, todo mundo gosta, que é vender constantemente adesivo com zeta. Eu acho que a gente merchandising. E dá pra gente fazer aquele movimento de ter sempre a malha branca, vende a malha branca, o cara faz sempre, e é Na Tacmania eu também falei de vender churrasco e cerveja, mas só levantar aí, porque já fiz camiseta, já vendi camiseta, faço, vendo no Fizz, vendo na Campus Party e tal. Tem um custo logístico aí, que assim, não soma muito bem, viu? Assim, você ganha um pouco de dinheiro, mas é dinheiro pro bar. Uma diferença, uma diferença pra tomar cerveja. Sim, você vai e tal, você... dinheiro pro bar é muito importante. Mas tem um custo logístico que alguém tem que assumir. Talvez tenha que pagar o pedágio. É, dá pra pagar o pedágio, então, mas não é um modelo que dá muita grana. Mas a gente fizer barato, por isso que ele é paralelo. O principal é esse da Adote um Quilômetro do Busão. Na real, isso é uma coisa bacana pra ter alguém que quisesse assumir isso como seu projeto, saca? Tipo, vaca voeira, os caras, eu vou fazer sempre camiseta adesiva pro Busão, vou os caras da lista, inclusive, que fazem camiseta e que já mandaram uma mensagem pra eles falando, ó, vocês topam, a gente faz camiseta. Não sei, alguém na lista da Terráquea, que tem uma empresa dessas que faz camisetas. Paga os royalties. Daí a gente é o caso, sabe? Os caras fazem as camisetas e pagam os royalties. Mas a forma de oficina de stage também. E assim, uma coisa que a gente não conseguiu falar, que é a parte social, que é quantas pessoas precisam preencher o ônibus numa viagem, tipo, pensa essa logística. Tipo, nas primeiras viagens vai ter um monte de gente, depois não vai ter tantas. Tipo, que até o Pedro levantou um ônibus dos lugares vazios, que tipo, vai custar mais. É, e acho que tem outras questões menores para pensar, como acessibilidade, entendeu? Se alguém portador de deficiência física um dia quiser viajar com ônibus, como que a gente vai lidar com isso, transporte. E de repente, se a pessoa não tiver condições financeiras também para viajar, que é o que a gente estava falando antes. É. Então, isso tem que abrir na lista social, né? Tem que abrir na lista isso e vir ideias e a gente pensar em. São longas discussões aí, eu acho, compartilhar. Você vai mandar na Wiki, né? A história do impacto, que a gente vai fazer um manualzinho na Liga Alternativa lá. Bom, estruturar o microbolso em cima dessa parada, que é essa ideia de ter uma API central no ônibus. Tá? Porque boa parte das coisas que são de traquitanias e tal tem a ver com inputs de informação para o ônibus e inputs de informação do ônibus. A gente estava pensando nisso de uma forma meio estanque. O usuário mandou lá na descrição dele essa história da API, eu acho que é foda, que é pensar um sistema central onde fiquem essas informações do ônibus para que as pessoas possam criar aplicativos em cima. Criar aplicações em cima. Então, todas essas coisas, as câmeras de segurança, isso está ligado num sistema central que aí as pessoas podem fazer várias coisas. Ah, eu vou criar um aplicativo que processa a imagem para ver se é uma placa de trânsito. Ah, eu vou fazer um aplicativo que a cada 30 quilômetros tira uma foto e vê qual é o padrão de cor. E em cima desse padrão de cor monta um mosaico. Vão ter um monte de projeto lindo fazendo isso. Bom, mas não só as questões das imagens. A ideia é que tivesse um pool de sensores ali, a gente conta com a galera do Hackerspace para ajudar isso aí, mas tipo. Isso tá tudo ali embaixo. Mas assim, com certeza um sensor de geoposicionamento, que já está linkado com a ideia do mapa do ônibus. Temperatura, pressão, velocidade do ônibus, conectividade, né, que eu já tinha comentado. Um acelerômetro que permite a gente medir os buracos na estrada, permite medir se o ônibus está subindo ou se está descendo, enfim. Luminosidade, sensor de ré, tudo isso conectado nessa API. Então você fala assim, ó, você vai ver o sensor de pressão. Pô, vai começar a chover. Automaticamente começa a tocar. Chuva fina no meu para-brisa. Então, enfim, esse tipo de coisa, se a gente tiver uma API central, fica muito mais divertido. Pode ser. A gente, aliás, pode fazer um banco de músicas de chuva. É isso, assim. Hacker Mood. Pensando no Paulo, ele pode fazer isso, mas ele pode ao mesmo tempo. Fornecer um banco de dados para qualquer pessoa que quiser desenvolver um projeto em cima disso. O cara pode não estar na comunidade, mas exatamente. É bem legal ter um veículo que registra tudo o que acontece com ele e abre o open data. Isso também. Em tempo real, mas pensando histórico também. Então depois você tem um site, toda a série histórica, e tipo, você sabe exatamente quando choveu no ônibus, quando não choveu, quando tava quente, quando tava seco. E dá pra transformar o ônibus num personagem, que é o mais legal. E vira as possibilidades da rádio. Pô, tá chovendo. Usa um luzinho. É como tá tudo em constante. Usa um luzinho. Está chovendo em mim. É o variguinho, né? Ninguém trouxe um guarda-chuva pra mim, aí ele posta uma foto. E uma coisa que ele falou legal no site, o site pode transparecer isso. Então tá chovendo, no site aparece alguma coisa de chovendo, de música, ou do mapa, né? No cavalo do caminhão, onde engata, tem uma parte. Mas é do... ônibus. Não, então, tudo bem, mas o ônibus a gente pode fazer mais esquerda. E ele é rápido. Boa, sim. Ok, mas a churrasqueira é um projeto possível. É do caminhão pro ônibus. Até a gente já dá ideia de uma máquina de chope mega, que eu tô colocando para efeitos de registro. Porque apesar de ser uma excelente ideia, tem problemas logísticos. Máquina, então. Cara, uma geladeira. É, geladeira. Aquela open cerveja lá que eu posso fazer. Receita de cerveja open. Já, já. A gente precisa pensar no frigobar, numa forma de gelar. O sensor do motorista, o motorista não se aproximar. Eu acho que a cozinha não, mas talvez uma geladeirinha. Mas a gente vai ter que montar nos lugares com coisas diferentes. É isso, frigobar, tudo bem, mas qualquer coisa, a discussão que a gente teve. Tá certo, aqui não vai ter banheiro. Coisas. Micro-ondas. Mas também é energia, dá energia muito. É muita energia, não vale a pena. O robô de exploração terrestre, essa é uma microbança válida aí sugerida pela Dani, que são carrinhos de controle remoto com câmeras que possam transmitir. É porque quando tiver em ambientes hostis, a gente manda os robôs. Eu tenho um amigo que fez em avião. Até agora imaginando um ambiente hostil. Como assim? Você fechou no ar e as sete prefeitos foram, saíram de lá? Aí chegou o ônibus hacker querendo mudar a política, assim, eu acho que vai ser uma coisa. Eu vi, vou mudar essa de bala. A gente vai mandar meu pai. Pinhão de batata, melhor que fez um ataque. Oito batatas, vai ser. Gente, vai ser duas ideias. Primeiro, pra ambientes hostis. O segundo é pessoas que não podem ir. Vamos supor que eu quebrei o pé e fiquei em São Paulo, não posso viajar. Aí eu posso assumir o robô. Eu sou o robô. Aí eu fico com esse robô. Eu roubo o avatar. É tipo meu avatar. O robô passa a ser meu avatar. Eu tenho um amigo que voa em câmera nele. A gente domina a cidade. É uma coisa barata, mas vale registrar. A gente precisa ter umas tendas de armar e tal, pra poder expandir, tipo umas 4 ou 5, pra expandir pra fora do ônibus. Tipo, saindo do ônibus assim? Não, as duas coisas. Eu sou favor de ter uma mini tenda pra quando não tiver banheiro no caminho, como não tem banheiro no ônibus, pras pessoas poderem fazer xixi no máximo. Com privacidade. Isso. Você está apertado, eu vou comprar. Então, se você quiser você vai dar sozinho. Você vai esperar montar a tenda. Uma mini tenda, pega aquela de alpinista lá que você vai entrar. Mas calma que ele já vai chegar no canudo. Transforma urina e água potável. Garrafinha. É, não vai porque todo mundo usa esse canudo. A gente põe o furinho. Calma, você vai no botinho. Canudo é pra todo mundo. A gente põe o furinho. Uma garrafa pet, assim, tá resolvido. Bom, banheiro. Ok, beleza. Bom. Falando mais xixi que mulher grávida. Aí a gente fala de som. Som é o seguinte, a gente acha que vale pensar e sonhar com um estúdio móvel para esse negócio, para poder chegar no negócio e gravar com as bandas da cidade, para poder fazer os podcasts, fazer um monte de coisa. Então vale pensar dimensionar o que seria um pequeno estúdio móvel. Que vai ter algumas limitações, porque a gente não vai conseguir ter o isolamento acústico ideal, que eu não acho que é o caso da gente colocar um estúdio físico assim, dentro do ônibus. Ah, mas um ônibus fechadinho... Tá lindo. Então eu falei, bota uns cobertores e já dá pra fazer. Mas tipo, dentro ou fora, que nem as rádios fazem pra gravar programa ao vivo na praia. Que bota a mesinha, o vetor assentado. De repente, fazer um negócio mais gravação ao vivo na rua, porque eu acho que dentro a gente vai perder muito espaço. Então, mas dá pra pensar vai, as duas vai coisas. Vai perder espaço, pensar. Não, mas espaço. Mas, muito, mas eu acho que é uma coisa que vale orçar, tem que ver com grupos que fazem isso. Música é um bom jeito de fazer. Mas, cara, um estúdiozinho, cara. Mesinha. Então. É só improvisar o isolamento mesmo. Não, tá mais isolado, tá lindo. Então, ainda assim, eu acho que a gente não tem grana pra isso agora. Né? Não, beleza. Não, mas fundamentalmente em qualquer estúdio. Foi? Faz ar livre, cara. Não, não. Ok, mas que seja... Uma mesa no som. É, mas acho que você não minimamente precisa pra mudar o violão do cara e... E um amplificador. Perfeito. Acho que a gente deve evoluir pra isso. Eu gostaria de ter isso. Se a gente tiver num parque de poeira... Vai. A outra coisa que a gente falou de som é a possibilidade de fazer show ao vivo. Show no teto do busão, ué. Surgiu a ideia de fazer show no teatro do busão, no teto do busão. No teto do busão. Falei de transparência. Lei de transparência. Que é uma coisa também para se pensar, para se propor, para ver um projeto e tal. Também não acho que a gente vai conseguir realizar nessa primeira etapa, mas vale colocar na mente. Pô, o Tractana virou cultura. Sobe todo mundo com roupa transparente. Com roupa transparente. A lei de transparência está errada, basicamente. Só não viu. Bom, Camiseta molhada. Aí surgiu essa ideia, dessa questão de como é que a gente transforma um ônibus num carro de som. Ou seja, trio elétrico. Aí é só uma questão mesmo de orçar e ver o que precisa de equipamento para ele ser um carro que... Que ia ser genial. É que uma coisa é uma caixa, outra coisa é um cordeiro. E a outra coisa é uma unidade mínima de som pra gente. Ah, eu quero deixar aqui registrado que eu sou contra a poluição sonora. Desnecessário, eu também sou, mas. Pô, trio elétrico, velho. Eu quero deixar isso aqui pro som. Você vai sair gritando lá. Gritando na porta foi perguntar. Ah, o cara vem de morango aqui pra ele comer. Não, mas gente, tudo bem, é isso. Não, assim, aleatório, faz... negócio aleatório. Todas as opiniões. Não, fica deixado ligado o dia todo. Seguindo. Prossiga, Pedro. Agora que você já registra as opiniões, tá prossiga. Registrado. Tem o direito de registrar, Pedro. Exatamente. Não dá nada, galera. Eu preciso especificar. Tá? Então, o que, que é? Que a gente precisa com kit que der pra fazer oficina e tal, parará. A gente levou uma pra Lagoas, funcionou bem, mas tem que dar uma olhada. 40 watts, resolve. Pronto. Vídeo, tem essa história das transmissões ao vivo, e a gente tinha falado dessa história de ter câmera de segurança, acho que câmera de segurança é uma puta sacada pra isso, só que tem que olhar, orçar e escolher quais são os modelos legais. Tá vendo aqui, custa $60 uma câmera que transmite via IP, ela tem um problema, assim, a qualidade da imagem é baixa, não é... Não, mas isso é estético, isso é... Mas eu acho que faz parte do jogo e com isso a gente compra 10 câmeras e faz um mega jogo. A gente transmite os programas ao vivo, meu. Não, e outra, a gente cola uma do lado da outra e faz um Full HD. Isso levanta algumas questões práticas que a gente tem que dar uma olhada nesses sistemas open source. 3x4. Para gestão, fazer switching dessas câmeras. E outra coisa que a gente conversou, que não são essas câmeras, é... montar um Google Street View do It Yourself em cima do ônibus. Sim, sim. Que faça a visão 360 graus. O que ele falou é interessante, o Matrix, a 360 graus de câmeras, de vídeo, né? É, só que esse é o Street View do Matrix, né? Por besteira, mas. Só que isso. Mas dá pra ter uma 4 resolve. Você tá falando fotográfico, né? Ou não? Não, do Google eu tô falando de vídeo. Eu queria foto, mas não sei se você tá vendo no Google. Se você quiser chamar de foto, você pode chamar de foto. Falaram pra mim que eu quero chamar de foto. Não, tudo bem, você tá sabendo. Ah, tem o 60 frames, tá bom essa moleque. Mas a gente pode instalar uma coisa que eu lembrei. Aquela filme Street View da Amazônia lá, os caras instalaram em barco, lembra? É, da, é o Google foi... tá fazendo lá. Não, não, é, não, é, não, mas, não, mas, não. Google tem vários projetos do it yourself, de como fazer, eu acho que é uma micro bolsa válida, se alguém quiser aplicar, a gente achar que é legal. Registra uma micro bolsa. É legal ter um negócio que, de novo, entra na API, a gente tem lá uma versão Google Street View de pobre. Nossa, Street View no capacete, cara, da bike. Vai ter uma bike? Chegaremos lá. Vai ter duas bikes. Vai ter duas bikes. A gente pode usar toda a bike pra gerar energia pra um ônibus parado, coloca umas bikes, a galera vem andando. Não, não, não. A galera não, cara, bota uns hamsters. Um hacker! Uma academia de ginástica pra gerar energia. Não, pra gerar energia. Tá acabando, a gente vai pro bar. Vamos lá. Foco. A gente falou de telão e de um sistema que permite a projeção dentro do busão, se a gente pensar naquele espaço de trás, possa virar um cineminha. Cineminha. E possa projetar pra fora, ter uma tela que você abre. Cineminha é pra 50 mesmo. Com o sistema de som surround. Com o sistema de som surround. Vai ter home theater. Então precisa desse telão, precisa desse sistema de projeção. A gente falou de unidades móveis, que são as bicicletas anexadas atrás. É o pod hacker, cara. Pra fazer reconhecimento da cidade, tal, scouting, então tem que ter as primeiras... Mas coisas. Eles conseguiram, viu? Deixa eu explicar. Um projeto fora que chama Coletivas, que é de você montar bicicletas que não são de um dono só. Ficam com uma pessoa, mas é pra emprestar pra várias pessoas. O que eu acho que é uma solução, por enquanto, é colocar os suportes pras bicicletas, aí define quantas forem, acho que pode ser duas. Quando viajou, pega o coletivo. Quando vai viajar, pega as pessoas têm sua própria bicicleta. E aí, quando a gente conseguir, a gente monta uma coletiva também. Isso também é bizarro. Tem várias custas pra montar uma coletiva. Então, qual é o processo? A gente tá partindo só de doação. Então eu sugiro que a gente comece já uma chamada pra fazer a coletiva do busão e colocar na roda. Ah, eu dou uma bike inteira, que é a minha tá pra lá. Uma coisa que pode adiantar muito é condomínios. Todos os condomínios, em algum momento, olham pras bicicletas e falam, pô, nunca ninguém mas tem um lugar para colocar essas peças aí já? Então, a gente, pela lista da bicicletada, a gente tá distribuindo para várias pessoas. Ah, legal. Então, a ideia é, tipo, cada um tem uma ou no máximo duas, e aí você tem que entrar em contato com a pessoa e pegar. Mas, excelente, acho que é uma... Beleza, é né? Eventualmente pode ter uma pro ônibus, mas por enquanto... E as pessoas podem vir pegar com a gente quando o ônibus estiver parado. A gente também pode entrar exatamente Não só com bicicleta, né? Seria legal colocar uns uniciclo, pogobol... Pogobol, eu falei! Vamos chegar, vamos lá, vamos lá. Aí a gente chegou assim, surgiu a ideia de ter uns kart. Kart elétrico. Kart elétrico. Kart cabe. Sai da raça. Cabe. É só dobrar. Pô, você imagina sair os kart. Não, vai no bagageiro. Aí a porta do bagageiro baixa. É, então, igual o caminhão que manda a cidade. Com o ônibus em movimento, dois pilotos se posicionam, mas sai de cima. A câmera do ônibus lá atrás. Tipo, lá mais kart. É o kart rack. Pogobol também. Não, kart, mas com dois caras. Substitui o kart por carrinho de rolemã. Sequestra aí, cara. Carrinho de rolemã. Entra embaixo, sabota aí. Patinete. Carrinho de rolemã. Patinete apareceu também, mas já falou. Patinete foi falado. É isso, tem que dar uma louca. Patinete é leve. Patinete é o melhor feito, cara. É, patinete é fácil. Que a bike tem que sai um monte assim, invadindo. Uma das bikes que eu tenho sidecar. A gente vai fazer ele no sapato. Que é o sidecar. Eu e a Lilian vamos no sidecar. São dois sidecars. Nossa, o sidecar. E a Lilian, quer fazer o sidecar injetável? Eu já falei que não. Não, não precisa, só pininha, porque a gente solta da bicicleta. Não, mas tem o. Cara, ó, calma que falta rodinha de criança. Agora é chegamos numa parte crítica. Não, mas agora é só segurança do ônibus. Armas. Não, cara, é de se estranhar. Eu acho que o negócio dos pods, dos elementos que... Tá. Que nascem do ônibus, ele tá ligado com a rampa de acesso pro aleijado, cara. A rampa que ela está é a mesma que a bike é. Uma das minhas sugestões da mesa. Eu me assessoraria aqui demais. A gente podia ter duas cadeiras elétricas. Cadeira de roda. Cadeira elétrica, meu. Não, cadeira elétrica não, gente. Ah, mas isso é arma? Ensinar eles o que é um QR Code também. É lógico que é. É uma arma ideológica. Explicar o livro ideológico. Precisa ter um celular de R$1.500 pra... Não, não. Qualquer Nokia com câmera, câmera pode, pode baixar um programinha. É só a gente levar o programinha, ensinar, instalar no celular deles. A gente deles, pode ter o primeiro QR Code é o programa. E disponibilizar que eles podem usar. Ah, qualquer coisa ele espeta o pendrive no buraco do buzão. Roda a letra. Roda a letra. Nesse sentido, eu acho que é legal a gente pensar também numa bibliotequinha livre pro buzão. Em livros reais. Esse aqui é mas o digital é melhor. Legal. É, põe o físico, mas o digital faria outras coisas. Acho que a gente tava falando, inclusive, de pensar isso no espaço estético da lataria, você ter ali um. Bibliotequinha que os livros. É, uma prateleirinha. Imagino a prateleirinha derrubando todos os livros porque a gente vai passar por estrada. Não é pra derrubar, é um vinil de uma prateleira com um monte de livro genérico. E você vai lá e tira uma foto do livro que você quer e você começa a baixar. Não quer coisa. Enfim. E a história do módulo pirata da gente ter a rádio pirata, a TV pirata, a Wi-Fi pirata, tudo pirata. Adblock pra TV. Adblock pra TV e tal, que é uma coisa que precisa também. Invadir a programação. Na hora da novela das oito, né? Você pega assim que sai o comercial, você invade a transmissão e transmite o HF, a propaganda do. Mas algum sentido, alguma necessidade de ter a condicionada? Olha. Se faz, eu não colocaria em traquitania, eu colocaria em infraestrutura. Qual que é a pergunta? É, infraestrutura. Condicionado no olho. Dá pra adaptar a condicionada. Custa meio caro. Custa meio caro. Por exemplo, não, mas se a gente for pro Pará, por exemplo, vai estar muito calor e um monte de máquina ligada lá. Uma questão de equipamento. Então, eu sou um pouco contra a superestrutura. Se a gente for pro Pará e a máquina for ficar muito quente, a gente agora comprar um ar-condicionado por causa disso é meio mal. Porque custa pra cacete. Mas isso é uma coisa que... Esse é o tipo de coisa que dá pra... Isso é o tipo de coisa que dá pra ir lá na King School, King Cools, essas empresas especializadas em ar-condicionado pra busão e conversar com os malucos lá. Eu acho que sim. Mas eu, por quando exemplo, piraria mais se a gente pensasse num projeto que previsse circulação de ar decente pro ônibus, saca? Até conversível? Não! eu falei pra Deus, agora sim! Eu falei pra Deus, eu acho que tem zoado no ônibus. Mas o ônibus é conversível, ele pode ser dejetável, daí pronto. Pra que bar nós vamos? Pro talento lá, o talento? Vai ser? Eu acho que é melhor do que. Sou contra a ordem. Encerrou? A princípio, encerrou os reportes. Alright. Ok.